Na tarde desta segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal realizou uma operação de combate ao contrabando que contou com o apoio do Grupamento de Policiamento Tático, o GPT, da Delegacia de Foz do Iguaçu, além de duas equipes do plantão da PRF. A operação teve como resultado a apreensão de 7 carros carregados, 6 com mercadorias diversas sem comprovação fiscal, como eletrônicos e cosméticos, e um carro carregado com cigarros contrabandeados. Alguns carros foram interceptados na BR-277. Outros tentavam driblar a fiscalização transitando por desvios localizados em meio a uma plantação na área rural. Desta forma, por volta de 18 horas, os veículos, os produtos ilícitos e os motoristas foram encaminhados para a Delegacia da Receita Federal em Foz do Iguaçu. Os crimes de contrabando e descaminho estão previstos no Código Penal Brasileiro com o seguinte texto e sanção. Artigo 334. Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria é crime. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.